miséria. Minha alma tenho sede de justiça. Faz-me beber dos teus rios, Senhor, e assim eu viverei. Faz-me ver lindos campos e campinas verdejantes. Faz nascer o sol da justiça em minha alma jubilante. Meu bom Jesus, te seguirei. Aonde quer que tu fores, irei também. Pelos valados, pelas campinas, ou pelo vale da morte, eu hei de passar. Tu és vida, em abundância, Tu és o cajado que nos conduz a esperança ao céu. Tu és Jesus.